Foi na aba da manhã, foi na aba da manhã, que cismei de mastigar meu hortelã. Foi na aba da manhã, nós dois nunca pisamos no chapéu da poesia. Onde eu ia, você ia, e tudo vira vadia. Versos grandes.